músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Desleais. That's it. There's no way.

Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Agora eu vou convidar Titãozinho e Chororó. Estamos apresentando Encontro Central. Teve Dona com Roupa Nova, Débora Blando, Inocência e Coração de Papel com Luísa Posse. Agora tem Double pra matar a saudade. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Too long ago.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.

Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco do nosso Encontro Central com Gogo Dolls, Iris, também Gianluca Grignani, La Mia Historia Traledita, teve George Michael, Careless Whispers, também Gary Barlow, Foo Fighters, com Time Like This, e a nossa tradução com Simple Red, For Your Babies. E daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Encontro Central. Músicas inesquecíveis.

I'm not your superwoman. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Let's cherish every moment we have been given.